34, possível? O senhor pode informar se já chove aí nessa posição da pista? Negativo. Ok, gente, agradeço a informação. Torre 3152, ponto de espera da 10, próximo. A 3152, após o pouso do Boeing da Gol, está livre alinhar e manter a 10. A linha mantém após o Gol. Após a passagem do Gol, a linha mantém pista 10, Tan 3152. Torre, confirme para o trip 5344 para manter a escuta da torre. Afirmativo, a minha escuta até o portão 01. A sua escuta, 5344. Número 606, seu solo aos 23, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para 05, bom, 606. IP 5344 na escuta da torre? Na escuta 5344. O senhor ingressou aí na Kilo para o pátio 3, não é isso? Afirmativo, a instrução não foi para Kilo? Era pela Juliette, talvez eu tenha me equivocado, mas pode prosseguir direto aí cruzando o pátio 3, ingresso no pátio principal, portão 01. Ok, pátio principal, portão 01, confirmado então, desculpa se o erro foi nosso, que o Juliette, o 5344. Sem problemas. Então 3152 está livre de decolagem da 10, o vento é 1,40 graus com 8 nós. Decolou de Salvador aos 25, controle 120.8, tenha uma boa noite. 208, então, boa noite, 2152. Controle Salvador, boa noite, 3152 na Fugaracaju. 2152, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, sai da Puca. subida pouca, vai para o 330-3152. Para ingresso no pátio, voo 606. Voo 606 está livre o ingresso, o portão 5. Livre para 5, voo 606. Sábado Agono 7 no 4, boa noite, formação Charlie, quando possível, ordem Aracaju, nível 230. Ok, boa noite, novamente, o Gol no 7 no 4, está autorizado para Aracaju, nível de voo 230, aerovia Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5476 e o controle em 120.8, Coteja. Salvador, muito bom dia, Gono 994, sentido a Charlie, por gentileza, autorização, Maceió. Só um instante, cópia, o Gono 994. Frequência 125.45, alternando 126.85. 1255-0685-3154. Copia, Gono 994. Gono 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é 5506 e o controle em 120.8. Cotejo. Aqui autorizado 350 via Upper Whisky 58, sono 0, esquerda pós Puka, Caju. 5506, controle 208, gol no 994. O 994, correto o cotejamento, apenas o nível solicitado foi esse mesmo, 350, confirmo. Afirmativo, 350, tá ótimo, muito obrigado. Ok, ciente, a informação é a Charlie, troco para a frequência da torre 118.6 para o acionamento. 18.6 para acionamento, gol no 994, muito obrigado, bom dia. Boa noite, C3170, informação Charlie, passo 205, boa noite, 70. 3170, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 3.000 pés, que é legal no 020. Mari, 3.000 pés, ajuste no 020. meia, vai ver tom do Rio Pequeno, Rio Esquerdo, para estar com a mansão. David, desvio, boa noite, 06. Obrigado. Boa noite. Quando eu travei meia, mas quantas milhas nessa prova? Tem uma formação bem aqui à nossa direita aqui. Ela tá entre. Tá pelo nosso o radar aqui, negócio, e o vento, ela deve estar entrando em duna ali, tá? Sete, apostabilizado então, tá livre LS, com noite 9:30. Obrigado, boa noite 9:30. Salvador, boa noite, objeto 6746, tente informação Charlie, descida para o 150. Yes, 743, acende identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para nível de voo 050, Kenegama 020. 020, desce para o 050, desce para o 746. No 70, reduz a velocidade para 1909, está seguindo o tráfego 209 milhas com 1.80 de grau de speed. 1.80? Afirmo. Gente, o 3170 reduzindo a 1909. 701-1896? Prossiga. Olha só, nós estamos chegando aqui, passando, estamos a 3 milhas de zona. Está entrando um CB bem aqui em cima agora, ok? Em cima em Duna, é isso? É isso aqui, você deve estar, na hora que você passar, ele deve estar bem aqui em cima, ok? Pois é, estranho, o radar não está aparecendo nada aqui pra gente. Pois é, ele está por causa do vento aqui, nós estamos... Cuidado com as descendentes, vai ser, vai estar bem, o núcleo dele está grandinho. Gente, muito obrigado, viu? Ah, um abraço. Bom, pois, um abraço. Bom. 896 estabilizado. A princípio sim, nós vamos ver como é que se comporta a aeronave aqui embaixo desse negócio, qualquer coisa a gente arremete, eu faço, ver o que que faz aí, ok? Afirmativo, o 1896 está a 2 milhas de duna, complete chama de torre, 1-186. 1-186. 3170, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, após realizado o localizador. 2000, paciente autorizado, ILS, forma estável, 3170. Salvador, boa noite, ao voo 1896. 1896, boa noite. Cheque o trem, o Kenegal no 020, vento 140 graus com 5 nós, autorizado pouso na 10. Eu vou 1896, informa que em Duna tá, tem... Eu acho que as aeronaves foram chegando aí, pelo vento que está se aproximando, também tá, vai jogar o CB bem em cima de Duna ali, ok? Ok, ciente, agradeço pela informação, será reportado aqui no ATIS, eu vou dar controle também informando as aeronaves que se aproximam. Sobre o campo, o tempo está estável, bom, ok, não chove, pista seca e o vento é 140 com meia dúzia de nós aqui na cabeceira 10. Positivo, nós estamos cientes da noção da avistando, baixou e travou normal. Ciente e autorizado o pouso. 3170, passa noturna, complete aproximação, chame torre 1-1-8-3-1-6. Positivo 186, estabilizado, sinal da DSX-ray. Oi, boa noite, gol 606. 3170, complete a aproximação, agora é pista livre para o posto. Gol no 606. 606, aguarde um instante, cópia 390, Campina Grande. A subida Pucas e Pá. Obrigado. 0, reporte estabilizado do localizador. 2 mil pés, ajuste 1020, vai reportar estabilizado do localizador. Objeto 6746. Objeto 6746, informe que o tráfego que pousou à sua frente formou um CD nas proximidades de Duna. Fique atento, mas porém Salvador opera visual. Gente, vai ficar atento, objeto 6746. Para o cheque, informo sobre o campo, vento de 1,50 graus com 5 nós, não chove, o altímetro no 020, ok? Ajuste no 020, gente, muito obrigado, 3170. O gol no 7 no 4, pronto para o pushback acionamento, posição número 2. Autorizado, chame táxi. Autorizado, gol no 7 no 4. Gol 896. No solo aos 49, por gentileza, agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. Ok, vamos, já estamos livrando a direita aqui. Vai Alfa, a Juliette agora lá. Ou no 3170, o vento permanece 1,50 graus com 5 nós, está autorizado o pouso na 10. 3170, gente, livre o pouso, pista no 0.